está no meu jeito de sorrir sem gargalhar, mas querendo me fazer notar. Seu sim foi só deixar que o meu olhar distante, vendo-se diante do seu, mergulhasse sem fazer alarde. Foi enfrentar os muitos dias de talvez, e as longas noites de será. Foi amar o amor. Seu sim foi nunca achar que era tarde. Foi ativar o mecanismo que deu corda ao meu desejo inanimado, ferver o meu sangue gelado, me dar seu colo pra pousar. Foi enfrentar os muitos dias de talvez, e as longas noites de será. Foi amar o amor. Seu sim foi me ver por mim, me aceitar assim, e sem dizer que sim, fazer de mim enfim.